se pode esperar, nem mesmo acreditar no que eles todos disseram, irmão. E não se pode pensar que alguém vem nos salvar, nos dar o teto e o pão. Morrem pessoas lá fora cada dia que passa. Aumenta a fumaça e o povo bebe a cachaça, tentando esquecer a sua opinião. Com as pessoas aflitas, sem direção, passando fome e preguiça. Cede ao dragão e tudo passa, tudo fica sem solução. Nem mesmo acreditar no que eles todos disseram, irmão. E não se pode pensar que alguém vem nos salvar, nos dar o teto e o pão. Morrem pessoas lá fora cada dia que passa. Aumenta a fumaça e o povo bebe a cachaça, tentando esquecer a sua opinião. Com as pessoas aflitas, sem direção, passando fome e a preguiça. Cede ao dragão e tudo passa, tudo fica sem solução.